con el tran, tran, tran, tran, treiro, con el treiro, treiro, tran, con el tran, tran, tran, tran, treiro, treiro, treiro, treiro, treiro, tran. Con el tran, tran.